Todos nós temos momentos difíceis na vida. E você, sendo filho de Deus, não seria diferente. Pois o Senhor nos assegura que seu fardo é leve e que podemos superar todos os obstáculos que encontrarmos. E eu, sendo seu amigo, quero estar ao seu lado, como sempre estivemos, pois nossa amizade sempre conseguiu quebrar todas as barreiras que encontramos pela frente. E mais uma vez, os problemas do dia a dia nos mostram quem são realmente nossos amigos. Eu quero que saiba que sempre que precisar, você tem um amigo pronto a lhe ajudar. E fico muito feliz em saber que nossa amizade, em cada dificuldade que passamos, aumenta mais. De coração, sempre que precisar, você encontrará um ombro amigo à sua disposição para lhe confortar.